Hazlo bir yazar. Salvador, bom dia. O 7863 passando cima e estabilizado. Observa, chama o centro Recife agora, frequência 1260, secundário 12545. Sou a 0, terra 12545, Max Chaco Terra, bom dia, bom trabalho aí. Bom voo. Salvador, voo 605, pronto, no ponto espera da 1-0. Voo no 605, mantém ponto espera. Mantém, voo no 605. Tá 35531-53, avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 08 nós, ajuste 1-0, no 4. Livre pouso, tá 3153. Alfa Vitor Juliette, autorizado alinhar e manter. Pista 1-7. Gol no 715, agora Recife, 1260, secundário 1288, bom voo. 1260, 1288, obrigado, no 715. Gol no 605, visual com tráfego na final? Afirma. Gol no 605, após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter. Após o pouso do tráfego na final, ali manter. Gol 605. Requesting taxi clearance, go 9280, we got 089 on board, 3 hours, 18 minutes, and we are alternating in Salvador. Go ground, go 9280. Go 9280, confirm your endurance. 3 hours and 18 minutes. Go 9280, you're clear to taxi to hold point of runway 10 via taxiway India Alpha. Correction. Yes, India Alpha. KNH 1014, on hold point of runway 10, contact tower 118.6. Clear taxi, India Alpha, 118.6, go 9280. Bom dia. Solo trip 5514 para o pushback acionamento, posição 04, parte 3. Sente, trip 5514, aguarde. Tá 3153, na frequência do solo. Afirmativo. Para Recife, 310. Tá 3153, autorizado táxi via Alfa, aguarde. Próximo a Juliette. Via Alfa, aguardando, próximo a Juliette. 3153. Solo alta, tá 517 no 07, pushback acionamento. Tá 35707, o portão aguarda. Aguardando, tá 3517. Trip 5514, parte 3 autorizada, é por táxi. Voltaremos para o táxi 5514 da Trip. Apenas confirmando, a aeronave chamou autorização para Recife, hein? E o 5973, então, 10 para Recife. Afirmativo 310 Recife, informação em curso, hotel Rio, 1 minuto cópia, número 2. Afirmativo Rio. Alfa Charlie Mike, pronto para cópia. Alfa Charlie Mike, Salvador, IRC. O nível 180, decolagem da 17, primeira curva à esquerda, perfil da saída Momo, após Momo, direto Irecê. O plano é Yankee a 190 milhas de Salvador, cancele e prossegue visual no 145, 5544 no transponder, o controle em 1 no 9 decimal 35. O Alpha Charlie Mike, por gentileza, aguarde para o cotejamento. Alpha Charlie Mike. Plano 3153, via Juliette, 08 ao portão. Via Juliette para o 08, da 3153. Plano 3517 na escuta. Primativo. Coordenação equipe de solo, vai parquear um Airbus da companhia à sua esquerda no 08. Assim que o mesmo completar o estacionamento, tem seu pushback e acionamento livre e reporte quando pronto para o táxi. Plano 3517, coordenação equipe de solo. Para coordenar, após a parada da aeronave no 08, autorizado, chama 3507. Alfa Charlie Mike, coteja. Santa Fe Salvador, mais bom dia, voo no 605, passando as três curtas na Dael Leda Bridge. Short runway 10, ready? O Silva Alfa Vitor Juliette, um no mil pés no corredor Axé, reporta para o da barra. Ok, corredor Axé, mil pés, reportará no farol da barra, o Alfa Vitor Juliette. Vai frente uma voa em Itaparica, Alfa Vitor Juliette. Positivo. Sete. Café Salvador, bom dia, bom nome 05, da Elisa Brito. Aciona 5557 no transponder, 10935, o controle, Rio 5973. Rio 5973, autorizado, Recife 310, subida, Puca, transição, Caju, Atuesque 56, transponder 5557, 1935, o controle, 186, torre, 5973. Só corrigindo a rota, por isso que 58. Só por isso que 58. 43, reporte quando pronto para acionamento, puxa, Rio 5973. Rotará 5973. Para táxi, trip 55 no quadro, 31 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Confirma apenas o POB? Sim, 31 a bordo, senhor. Afirmativo, táxi em frente, Índia, última à direita, no ponto de espera, chama 208-6014, bom voo. Em frente, ingressa na Índia, quando não for espera da 10, chamará a torre 118-6, trip 5514. Obrigado, bom trabalho. Maitão Julieta está aguardando para a cópia. Então, Gilete, mais um minuto para o cópia. Romeu de November Alfa, autorizado a decolar, pista no 7, vento no 40 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 4. Salvador, muito bom dia, trip 5514, próximo ponto de espera da 10, mas sua escuta pronta. Trip 5514, autorizado a alinhar e manter, pista na 0. Bem, mantém 10, 5514. E Papa Romeo, Oscar Mike Romeo, your destination is Aracaju, your apron is apron 4. Ok, you are number 2, standby. 9280, airborne at 07, contact Salvador Departure Control 119-35. 119-35, have a nice day. Go now, 897, chama o Recife. Salvador Departures, go 9280. Go 9280, radio contact on takeoff, climb to level 410, book a departure. Book a departure, flight level 410, go 9280. O Papão Meio de November Alpha chamou o controle? É o controle, Mike Sam Juliette. Por gentileza, repita a saída, não consegui copiar. Momo. Então lá, Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniform. Sim, ativo. Autorizado Teresina, 280, decolada 10, curva esquerda, após a decolagem, perfil Momo, Cogbo, depois direto Petrolina, depois direto Teresina. O transponder é 5555 e o controle 31935, o Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, confirma o POB? O Mike Tango Juliette ainda não chamou ainda para o pushback acionamento. Sente, repete quando pronto para pushback e acionamento, Mike Tango Juliette para 3. Ah, ok, eu chamará então, Mike Tango Juliette. Entendeu? Para o táxi da 3597, estamos 1-3-1, 4 horas com fim. Afirmativo, táxi via Pátio Índia no ponto de espera, chama a torre 186-1014, no time 3597. Pátio Índia 186-1014, 3597. Bom dia. Bom dia, bom voo. Dia, TAN 3890. TAN 3890, Recife número 2 para a Copa, informação em curso e hotel. Por gentileza, guarde o 330. Afirmativo, tá frente do hotel, mas escuta. Aí, 1935, controle Salvador, 5514 da Trips. Salvador Approach, American 980, descending out of flight level 240 for 1660. American 980, Scott Iden, descend to level 050, bump arrival. 050, boost to last. Voo no 605, chama o centro 1251, no secundário 1325, bom voo. 513325, bom dia. Salvador Cordial, bom dia, Trip 5514, decolado no perfil da PUCA. Chamo na sua escuta. Zip 5514, contato radar na decolagem, sobe 1970, saída PUCA. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeo, Índia November Alpha, decolou, agora corredor forte. Gente. Papa Romeo, Oscar Mike Romeo, are you ready, copy? Oscar Mike Romeo, clear to Aracaju, flight level 1,500 feet, take off from 1817, left turn, 4th corridor, Scott 5550, and frequency of departure is 119.35, Oscar Mike Romeo. Discorrected, this cock is 0263, change to 0263. When you intercept the fourth corridor, maintain 1,000 feet. Okay, the souls on board. Roger, contact now 118.6 to start up. TAN 390, pronto, cópia. Ativo. TAN 3890, Salvador Recife, 330, nível autorizado, up risk 58, a rota. Decolagem no zero, primeira curva esquerda, perfil da saída, Puca, transição, Caju. 5562, um transponder, 10935 ao controle. Alfa Vitor Juliette, livre frequência para coordenação e tráfego, bom voo. O controle de TAN 3890. Correto, parte 4, reporte quando pronto para acionamento, push TAN 3890. Tá no 04, vai reportar. TAN 3597, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 20 graus, 08 nós, ajuste no zero, no 4. Alinha e decola no 0, no 0, no 4, TAN 3597. 845 is enabled, 12685. Okay, we'll call Recife Center 12545 12685 492880. Salvador, Salvador, Rio 5973 para pushback e acionamento, parte 3. Perdão, Rio 5973, parte 3, reporte quando pronto para o táxi. Confirme Alfa Charlie Mike. Negativo, acionado para táxi. Gente, Alfa Charlie Mike, autorizado táxi, chama para ingressos. Alfa Charlie Mike, autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem. TAN 3890, portão 04, aguarde para o push. Temos um Boeing 727 da Rio finalizando o push, ok? Senão vai atrasar o táxi do colega. Ok, good. Colado azul no meio, chame o controle agora em 1-9-35. 935, TAN 3507. Salvador, TAN 3507, decolada. TAN 3597, contato da decolagem, estado 380, saída da EL. Arbor. Ok, Arbor, 380, TAN 3597. Salvador, poderia coordenar a posição Elefa, portanto, 3517? Sim, tentaremos, 3517. Obrigado. Salvador, 5514 da Trip. Prossiga. 3 é direto na Caju, senhor. Aguarde de coordenação com o centro. Capacete Alemark, mantém a posição. Mantém a posição, Capacete Alemark. Salvador. Salvador, 4,50 de autonomia, só não copiou o POB. 2,50 com 4. Corrigindo então, 2,50 com 0,4. Rio 5973, táxi em frente, Índia, no ponto de espera chama 2,186,14 no altímetro. Ok, de usar ponto de espera 2,186. Obrigado. Tan 3890 na escuta? Afirmo. Coordenação equipe de solo, vai passar um Boeing 727 da Rio à sua cauda. Assim que o mesmo livrar, está livre seu pushback acionamento no 04. Assim que o mesmo livrar o pátio via Taxi Índia. Coordenação equipe de solo, Tan 3890. Afirmo, está visual com ele após passar aqui. Reporta ataque 3890. 214, clear, final, LS X-ray, port established. Tan 3597 autorizado, Lefa. Ok, Lefa, Tan 3597, obrigado. Trip 5514, direto Aracaju. Direto Aracaju, 5514, obrigado. Alfa Charlie Mike, decolada 119, suba sem restrição para nível de voo 180, chame controle em 119.35. 1935, Alfa Charlie Mike. Controle Salvador, Papa Tango, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, sobe o nível 180 na saída Momo. 180 na mão, Alfa Charlie Mike. Mando para o Alfa Charlie Mike, manter 3000 até a autorização, já pode direto. Pode subir direto, Alfa Charlie Mike. Obrigado. Rio 5973, espera da 10 pronto. Rio 5973, mantém o ponto de espera, guarde autorização para decolagem. Rio 5973, autorizado a alinhar e manter pistão na zero. Autorizado a alinhar e manter pista 10 Rio 5973. Meu último que chamou só. Gente, Bravo Uniforme, Bravo Mike Bravo Uniforme, minuto pra cota. Pátio Mike Bravo Uniforme. 55 no 4, centro Recife, 12545, secundário 12685. Centro Recife, 12545, caso negativo, 12685, trip 55 no 4. Bom dia, seu bom trabalho. Bom voo. Dan 3517, Recife, 1260, secundário 1288, bom voo. 260-1288, bom dia, Dan 3517. Dan 3573, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 09 nós, ajuste 10 no 4. Dael, após Dael Leda, após Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. 10X. Mecha 980, continue approach, report other marker. Call UPS marker, American 980. Matal. Confirme pessoas a bordo, e alternativa, tá 3890. 57 a bordo, 3:40, Natal. Ciente, tá 3890, autorizado táxi, ponto de espera da pista 10 via Índia, no ponto de espera chame Torre 198, decimal 6, QNH 10 no 4. 14, Índia 186, obrigado, deu bom dia. 980, marker inbound. American line 980, I have in the site clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 09 knots, QNH 1019, check your landing gear. Okay, landing gear is down, clear to land, Salvador, Sierra, November, Índia, Charlie, nível 180, decola pistão no 7 com fuga pela esquerda, saída Momo, após Momo, DCT. DCT, Sierra, November, Índia, Charlie, controle 19.35, torre 18.6, chame torre para acionamento, aciona 5563. 5973, contato ao radar decolar, estrada 310, saída PUC. Saída 310, PUC, a possibilidade de voar Aruda, presente, senhor? Aguarde coordenação, 5973. Ou, se possível, Romeu Fox 0018. Sete. Bom dia, 3890, ponto espera, da 10. Matheus, 3290, bom dia, mantenha a posição. Vai, Matheus. Parabéns, bom dia. 3290, visual com o tráfego na final. Vai, Reinaldo. Afirmativo. Então, 3290, após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter a pista 10, ok? Afirmativo, passagem do tráfego na final, ali mantém 3890. Tá pronto pra cópia? Sofia, 3153. 3153, autorizado Salvador Galeão, nível 380. Decola da pista 10 com curva pela direita, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, via Upper Zulu 10. Controle 19.35, aciona 5560. Tomada Galeão, 380, decolando da Leste, curva direita, na saída da El e da Pinto. Aperto 10 aerovia, 193, micro controle, 5560, transponder, certo, 3153. Protegimento correto, impacto para acionamentos, 3153. Vai reportar. If we're ready. Michael Romeo, text approved. You report on loading point runway 17. Report 40.17, Oscar Michael. American Line.